Meu amigo João Paulo Alves, de Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Ele é radialista e está interagindo comigo sempre lá no Facebook. É muito legal, né? João Paulo Alves, amigo do Paulo Terra em São Paulo, em Bom Jesus, Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês, amigos desse estadão Rio Grande do Norte, onde eu já tive o prazer de fazer vários shows. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Edinete Souza, em Fortaleza, também ligada no nosso programa. Um abraço aí, meu amigo Adão Patureba, o Gilson e Tuca, na Fazenda Cristal, município de Trombas, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa pela Rádio Serra Dourada FM. Minha querida Aparecida Mota e Francisco, também na Chácara Fortura, aí, município de Trombas. Um abraço a todos vocês ouvintes da nossa querida Serra Dourada FM, exibindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Boqueirão FM, o Zé Carlos, o Eltinho, todos vocês, amigos aí, em Cícero Dantas, na Bahia, né? Muito obrigado a todos vocês da Boqueirão FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Minha querida Flavinha Pinheiro, a Penha, a Rosiane, a Érica, a Carolina, a todos vocês, amigos aí da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre. Os amigos exibindo o nosso programa pela Rádio Ocidental FM em Porto Walter, para toda a região. Muito obrigado a todos os ouvintes. Um beijo para vocês, viu? Um beijo para todo mundo. Meu amigo Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo, Rádio Caieiras, exibindo o nosso programa todos os dias às 16 horas. É sucesso, audiência, muito legal. Meu amigo William Júnior, Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso. Ele pede para mandar alô para os locutores, Tatiane Alves, o Irineu Modeste, o Darlan Edmundo, a todos vocês, amigos, que forma essa equipe maravilhosa da Rádio Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso. Minha querida Jaele, em Formosa, Goiás, ouvinte da nossa Brasil FM. Um abraço ao Afonso Braddock, todos da equipe da nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás. César Menotti e Fabiano cantam Não Era Eu. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Você me liga, diz que o papo é sério, e a sua amiga tava num boteco. À meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa à meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Não era eu, não era você aí. Você me liga, diz que o papo é sério, que a sua amiga tava no boteco. Na meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério, a fofoqueira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais e não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer, sinto muito, jeito é negar. Minha roupa, meu sapato, te juro. tiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, te juro, não era eu. Apaixonado, querendo os seus abraços, só pensando em você. Eu tô negando até você. Muito bem, vamos em frente. Olha, abrimos esse programa com duas músicas de negação, assim, ó. Não Fui Eu, com Paulo Fernandes, e Não Era Eu, com César Menotti e Fabiano. Muito legal. Foi proposital, viu? Foi proposital. Um abraço, meu amigo Jamison Costa, em Coelho Neto, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos vocês aí de Coelho Neto, né? Ouvintes do nosso programa, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Águida, em Porto Walter, no Acre, também ouvindo nosso programa. É, minha querida Arquimianis Almeida, irmã da Patrícia Maiara Almeida, em Santa Luzia do Paruá, ouvinte do nosso programa. A minha querida mocinha, a Márcia Farias, a todos vocês, muito obrigado, viu? Aí, Gorete Diogo, um beijo no seu coração, muito obrigado. Minha querida Kelly Araújo, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. Temos aqui a Kel Luiz, a Janine, a Adriana Matos, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Minha querida Juscelia Cabral, seu papai Nilson Cabral e o Vanderlei, na cidade de Maganin, no Paraguai. Rádio Integração, exibindo nosso programa. Um abraço ao amigo José de Abreu, nosso parceiro. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço aos amigos da Rádio Dinâmica FM, em Timóteo, Minas Gerais. Nosso amigo Adriano Vieira e todos da equipe da Rádio Dinâmica FM, nessa linda cidade de Timóteo, Estadão de Minas Gerais. Quem vai cantar bonito agora no quadro Ao Som da Viola? César e Paulinho, Fazenda da Esperança. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Fazenda da Esperança mora o meu amor. Lá o sol sorri quando beija seu rosto. Tem uma estrela que vem lhe avisar que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo branco, cheio de mistério, cheio de encanto. Você vem correndo me dizer te amo. Fico acanhado, pois amo tanto. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus, nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus, o nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. Tem um lago lindo pra gente brincar, verde natureza realçando a vida. Sova seus cabelos negros contra o vento, sua timidez atrai meus sentimentos. Você seduz o universo até meus pensamentos. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus, nosso amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia. de magia. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Fátima Silva, ouvinte da Rádio Transpaulista. Um abraço, Luiz Eduardo, todos da equipe, viu? Aê, Martiniano Costa, em Paraguaçu, sul de Minas Gerais, ouvinte do nosso programa. Minha querida, deixa eu ver aqui. Aí, meu amigo Zé Batista, em Gilei e Michel Rodrigo, Rádio Transpaulista, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês, viu? Deixa eu mandar mais alô aqui. O nosso programa é assim, é música, alegria e muito alô para os nossos ouvintes, né? Meu amigo João Rodrigues, Rádio Liberdade FM, Sobralha, Estadão de Minas Gerais. A minha querida Vilma Fernandes pede para mandar alô aí pro Odorico e a Nilza, são seus papais. O Antônio Leite, os seus padrinhos Lió e Zé. A prima Nívia, a irmã Neide, a sua tia Preta e o seu tio Tó, em Caetitu, Minas Gerais, ouvintes da Rádio Arai FM. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Minha querida Ariclene Souza, Rádio Cidade FM, Joca Max, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todo mundo. Quem vai cantar bonito agora? Jorge Matheus, a pedidos da minha querida Silvana Machado, aí de São João do Paraíso. Ela quer ouvir com Jorge Matheus a música Flor. Ela é ouvinte da Paraíso FM, onde nós temos aí o Valmiro Gomes, a Nilza, todos da equipe exibindo o nosso programa. Cantam Jorge Matheus, Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Chegando.

Muito bem, muito bem. Henrique e Juliano cantaram pra vocês, não tô valendo nada. Essa é a música do Cabra Danado, né? Minha querida Luana Silva, Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvintes do nosso programa, aí pela Rondônia FM, muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Vamos até Vilhena, Vilhena, também nós temos a Vilhena FM exibindo o nosso programa. Audiência fantástica, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos até Jiparaná, nós temos a Pâmela Monteiro, todos vocês amigos de Jiparaná, nossa rádio parceira aí exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Meu amigo Edinaldo Oliveira, o DJ Carrapicho aí, de Vanderlei na Bahia, o Rochinha, a Lime Souza, a Sheila, o Luciano, todos vocês da Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Vamos até Adustina também, no Estadão da Bahia, onde nós temos a rádio Adustina FM exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Vamos até Vila Bahia, onde nós temos a rádio Talismã FM, Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM exibindo o nosso programa. Minha querida Milena Silva, em Nova União Cotriguaçu, no Estadão do Mato Grosso, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Aí, Nilson Lombardi, rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, muito obrigado, viu, Nilson Lombardi? O Adilson Tavares, rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo. Minha querida Maria Aparecida, em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvinte do nosso programa. Audiência fantástica, viu? Também temos a Silvana Vitorino, a Jéssica, a Nath Pereira, enfim, todos vocês amigos aí de São João do Paraíso, os pais da minha querida Silvana Machado, aí no sítio, né? Aí no sítio ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? João Bosco e Vinícius, Chora Me Liga, para minha querida Maria José, de Posse, Estadão de Goiás. Ela pede e oferece para todos que estão ligados no nosso Mundo Sertanejo. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. We'll be right back.